zrozumiałem, miałem taki posiłek, co na mężu na 5:0. Dois zero meia sete, portão 10, tá livre, chame táxi. Sete, livre, puxa o estacionamento, vou reportar o Solo 44, Solos 38, livra direita, chama Solo 121, decimal 9. 219, livrado, 3144, boa tarde. Solo, boa tarde, 3144, livrou. 3144, Alfa Juliette, ponto 101, tá ligado? Portão 1. 30, grau 039. Autorizado, decolagem 1-0, trem 2-3. Tá, vamos voltar livrando o Iguatemi, segue paralela, CBS, sem interferência com 8-0. Paralela, e vai prosseguir após a paralela? Após a paralela, você pode ir mais. Eu não encontrei o visual de 510, o hotel Romeu Gol. Ponte visual com o campo. Ponte visual com o campo, hotel Romeu Gol. Controle azul 4463. Tá, liga. Intenção apostural é voar Yusuke para interceptá-la a bloco 1. Valeu. Tá lá com o Helton. Ok, grato. Não copiei, confia. 32.000. Força aérea 2733. Autoriza 2.000 pés para o Força aérea 2733. Negativo, está autorizado. Está livre das restrições em TAP. Desça para 2.000 pés, o aviso no 0 no meio. Força aérea 2733. Desça para 2.000 no 0 no meio. 662 e 13. Decolada aos 4.0, chama o controle no 208. 3144, aguarde ingresso, antes da Juliette. Gente, Olímpico 02, está passando a radial 125 de Salvador, 58 milhas. Pode no retorno, Olímpico 02. Controle Salvador, Estrela 6213, boa tarde, passando 2000 para o 360, nada. Estrela 6213, contato radar, se manter o nível 360, sair da Voidael. Voidael, para o 360, Estrela 6213. Azul 4433, Salvador. 4463, corrigindo. Após Coral vai voar Yusuf. E após Yusuf vai voar Yupó. Ah, afirmativo. Gente, 4463, graças. Azul 4089, vem da formação novembro. 4089, agora de cópia. Fazendo azul. Tudo aprovado, saída? Israel Leda Bidev. Israel Leda Bidev. 3144, autorizado ingresso 01. Ingresso 01, 3144. Hotel Romeu Golf já está visual com a roda. Entre livre, Hotel Romeu Golf. Prairie Golf. Controle, bom dia, Hotel 3804, informação Mike. Hotel 3804, acione identificação, desça via, chegada Mari para nível de voo 050, ajuste altímetro no 096. Desce via, Mari para o 050 no 096, Hotel 3804, possibilidade do WhatsApp. Está autorizado. Obrigado, 3804. Torre ao Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, prossegue com as intenções. Está na paralela, a intenção é retorno em imagem. Deixa o Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, depois a gente tem como cruzar o campo de imediato. Pois não, cruzar o final do 1-0, do presente ponto. E direto para o norte, em direção a Rimar? Afirmo, já iniciou o cruzamento após o Proa Norte em Rimar. Hotel Romeu Golf. A gente reporta a final da Rimar e agilizando para o Romeu Hotel Romeu Golf. Agilizando o Golf. Ciente, o vento 130 graus, 089. Certo. Então, o negócio é a curva away, então, no zero. Seja o meu terra, o meu golfo, reporta final em Rimar. Reporta lá, final em Rimar, golfo. 2230, ainda mais. Boa tarde, Passaredo 2230, acione identificação. Desça via, chegada MAN, até o nível de voo 0620. Altímetro no 0 no meio. Via até o 060, 1016, o 2230. Escuta, prossiga. Autorizado Vitória 340, via Pesulu 44, decoda 1-0, direita, Dael Leda, após Leda, Bidev. 120, decimal 8. 5046. Autorizado nível 340 para a Vitória, na distância do número 4, decola 10, curva direita, Daniel Oleda de 10. Controle 120.8 e transponder 5046. Azul 4-0. Continuando. Correto, chama 2, camarada. Continuando. 7-9, voa no ponto e ajustará a descida. Controle de Salvador, boa tarde, Gol 2067, decolado Nadael, cruzando 1.500 metros. Gol 2067, contato radar, me mantém o nível 360, via saída da El. Via saída da El, 360, Gol 2067. Azul 4463, Salvador. 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 180 e chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1, boa tarde. 201 com Ilhéus, boa tarde, 4463. Reporta lá no solo controlado, hotel Romeu Golf. Série 2733, autorizado final LS, reporte localizador. Abraço. Ocean 6213, chama o centro Recife, frequência 1251, na alterne 133, decimal 95. Boa tarde. 2230, passamento solicita a voa na magnética 130, livrar a formação. 130? Afirmo. Está autorizado o desvio, reporte no retorno, reduza a sua velocidade para 210 nós ao cruzar o nível 100, seu número 3 na aproximação. Ok, captando desvios, passando 110, reduz para... Confirme a velocidade, já pediu? 2109. 210. Parece que o senhor fosse era 2733, chamou? Era 2733, estabilizou no localizador? Estabilizado no local, Força Aérea 733. Estado sinal LS, agora com a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Estabilizado sinal, torre 95. Real Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, continua a aproximação, reporta baixado e travado, que ainda no zero, no meio. Gente, Força Aérea 2733, autorizado o pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 059, apenas confirmando se destino ao partido militar. Afirmativo. Tapa Romeu Mike Eco Juliette, prossiga. Gente, eu meu Mike Eco Juliette, estou autorizado táxi não pátio 5, reporta na Papá para ingresso não no site. O 3804 pode desconsiderar a restrição em etapa? Afirmativo, está livre da restrição em etapa, eu vou dar 3804. Gente, obrigado, 3804. Passaria 2230, desce para 4 mil pés, ajuste no zero no meio. 4 mil, Romeu 16, 2230. Passaria do 2230, reduza para 1709, desça para 3 mil pés e o ajuste permanece no 06. Passaria do 2230. Agora o número 2 na aproximação. 3 mil vai reduzir para 1.6200. A gente vai interceptar nessa proa? Tem condição ainda de voadona interceptar por dona? Não, intercepta na 1.60 como número 2. Sim, 1.6200. Papa Tango, Vitor Alfa Alfa, prossiga em condições visuais, mantendo 095, reporte para descida ou visual com Feira de Santana. Reportarei para descida, Vitor Alfa Alfa. Paulo ao 54, livra à esquerda, de hotel, parte militar, livrando frequência estacionada. Esquerda, hotel, prato. Para 4 mil pés, o ajuste no 06. 4 mil por 06 de ajuste. Interceptou o curso do localizador 2230. 230, desça para 2 mil pés, autorizado final LS, aguarde transferência. 2 mil pés, vai aguardar a transferência. Olímpio 02, prossiga. Gente, Olímpio 02. Prossiga em condições visuais com o controle de Salvador, descendo inicialmente até 3.500 pés. Altímetro no 06. Qual 2067, chama o centro Recife, frequência 1251. Confirma? Chama o centro Recife, na frequência 125.1, ao término 3395. 251-3395-2067-4. 3804, autorizado final LS, chame a torre Salvador e 1-8-95. 295, tá, 3204. Gente, Mike, Eco, Juliette, no Branco Sacuí. 3804, me escuta? Boa tarde, 3804. 3804, tráfico à vista, confirma, baixou e travou? Afirma. 3804, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-0, grau 04, lá. De pouso na 1-0, tá 3804. Do 2230, chame a torre, Salvador 1895, autorizado para o final LS. 1895, boa. Aí, ó, 2230, passageiro transfere, boa. Gente, passageiro 2230, número 2, continua a aproximação, reporta a baixada travada no externo. Vamos abaixar a travada 2230. Delta 3804, solo 59, diga à direita, chama só 1, 2, 1, decimal 9. Direita 1, 2, 9. Delta 3804, repassa de avião na pista. Copia 3216. Solta 3204, zona Fox. 3204, portão 5, Alfa Juliette. Portão 5, via Alfa e Juliette. 3216, copia? Porteira. Autorizado nível 370 Fortaleza, via Presulu 9, decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frote 120, décima 8. 5054. 1208 controle e o transponder 5054. Protegimento correto. Olá, Salvador, boa tarde, ajuda 782, da ONU para colocar. Constante, B7, 28. Vitor Alfa, desde condições visuais, reporte passando 3.500 pés ou visual com Feira de Santana. Ok, reportarei 3.500 ou visual com Feira. Deixa eu dar uma volta. Salvador, boa tarde, centro da informação posta. Para Brasília e fala que está transportando os hospitais. 3867, só um instante. Para o táxi, o azul 4089, acontece na Galeão, rodovia 3 horas e 10, CLB 91. 91, ok? Então, ponto de espera está livre, 1016 ajuste, a torre 1895. 1895 está ponto de espera, azul 4089. Tô no 867, cópia. Nossa, cópia, pegou no 867. Brasília 360, Apesulu no 7, recorda 10, direita, Arbo, Elefa. 120, decimal 8, 5051. 20 Brasília, nível 360, rota Apesulu no 7, recorda 10 para a direita, saída Arbo, transição Elefa. Controle de Salvador, 120, decimal 8, transporte 5051. Boa noite, 67. Correio, time pronto, puxa acionamento. A chama pronto, puxa acionamento. Boa noite, 67. Do 2788, cópia. Copia, 2788. Fala Afonso no 70, Zulu 9, Frote, direto. Decolada 10, esquerda, Momo, Frote. 1208-5061. 2230, solou ao 03, já livrou. Solo no 219. Médio. Paulo Afonso, 170, Zulu 9, Momo Frote, com curva esquerda da 10. 1208-5061. O Azul 2788, autorizado pelo Afonso, Zulu 70, conforme o plano, via 1 e Zulu 9, Momo Fronte, 5061 da transição, 208 ao controle, Zulu 2788. Tchau, pronto, puxa só. Confirmando é Frote, Foxtrot, Romeo Oscar, Tanguinha. Frote, Momo Frote. Solo, passarei 2230. É Mota 12 no Pátio 1, Alfa e Juliette, passarei. Alfa e Juliette é Mota 12, Pátio 1. Livre, no 3, chame táxi. O localizador estabilizado, de azul 2711. 71, autorizado sinal LS, 1895. 1895, bom serviço. Certo, bom pulo. Beleza? Torre Salvador, azul 2711, boa tarde. Estacionamento, posição 7, transportes de órgãos vitais. Azul 4089, decolado 05, controle no 208. No 208. Avança, tenha um bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Esquerda e a retaguarda agora. Acerto, guarda a passagem do, do passareiro. Boa noite, 67. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem, seguindo mantendo 340, saída da Elma. Saída da Elma, subindo para o 340, 4089. 7111, avistado, livre pouso. Vento 150 graus, 0. Azul, livre pouso. Controle o Olympus 02. Controle Salvador, TNM 141, saída da hora. TNM 141, no aguarde. Azul 4089, informa o tráfego, posição 11 horas, está a 13 milhas, fronteira 3.500 pés, em descida para 1.500 pés, é uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Esquece este, tem a mesa de esquerda, obrigado. Olimpo 02, desça para 1.500 pés, ajuste no 0 no MIA. Então o tráfego já passou 3.800 pés no perfil da saída da EL. Está a 11 milhas agora, na posição de 1 hora. Ok, descida até 1.500, está com tráfego no TKS. Obrigado, Olimpo 02. 3 horas e 50, alterna Salvador, com proveito 143. Número, quanto espera 1895, 1016, tem um bom voo. 1016, 1895, quanto espera? Obrigado, tanto aí. 209. Salvador, gol no 867, para o SAC, 175 a bordo, autonomia 0321, está na fila com 5, com transporte de alvo de quente, livre até o ponto de espera via Índia, ajuste 1016, e estou em 118.95 no 867. Era no meio, cliente autorizado o SAC via Índia, ponto de espera 2, no 865, no 867, então vou botar. Controle ao Olimpo 02? Olimpo 02, prossiga. É, tem intenção de aprovar o farol de Itapuã, executar a base pela direita, é possível? Ativo, vou coordenar aqui com a Torre Salvador, só um minuto. Ok, obrigado. Controle ao TNM 141. Solo, Salvador, a gente vai ser no 1, livrou. Angelina, decolagem imediata? Afirma, decolagem imediata, pressão da autorizada em área, decolagem imediata, pista no zero, vento no meia zero, braço era meia dúzia de nós. Além da cola, pressão da bom, 4000. Uno com filho? 200 no Uno, senhorita. Vai aguardar a posição no 43? Chama a torre na frequência no 8.95, Olimpo 02. Gente, está um livre base pela direita, no através para o Itapã, chama a torre 8.95, Olimpo 02. Obrigado. Salve Salvador, na escuta do Papa Romeu, Alfa Vitor Lima. Alfa Vitor Lima, na escuta. Autorização de rebote, posição 6, parte 1, para posição remota, posição 13. É o Alfa Vitor Lima, está em qual posição? 3 do parte 1? Posição 6, parte 1. Ok, vamos à espera, então, com o curva pela esquerda, o Olimpo 02. Ok, obrigado. Estádio Gonoi 67, passo por o ponto de espera para o 10 para a pré-colagem. Estamos transportando os ovos digitais. O 1867 está autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Autorizado a alinhar e manter, pistão no zero, Gonoi 67. É 3216, decolador 12, chama o controle no 208. 208, obrigado. Passa 3216. Controle, tá 3216 no Momo. Tanto 2 no meio, contato o radar na decolagem, tudo mantém o nível 370, saída Momo. Autorizado, base para pistão, repórter final. Ok, repórter final, Olimpo 02. Uno 867, de decolagem 1 a 0, versão 40 graus, estacionar. Autorizado, decolagem 1 a 0, Uno 867. Zona de identificação, ciente dos desvios, deixa para o nível 060 na proa de diamante. Ativo 060, pode ser na procedura? Ainda negativo, mantenha a proa de amanhã agora. Mantenha a proa de amanhã. 063. Faz 3 coordenadas e chame táxi. Ou 2788. Autorizado na 0, vento 1, 0 grau, 7 nós. Livre pouso, Olimpo 02. 1867, decolou 1 4, controle 1, 0, decimal 8, bom voo. 08, boa tarde, obrigado, 1867. Frequência 1251, 933, decimal 95, bom voo. 1251, 1355, azul 4089, obrigado. Salvador, boa tarde, boa noite, 867. 867, boa tarde, contato o radar. Suba e mantenha, nível de voo 360, sai da árvore. Boa tarde, sobe e mantenha, 360, sai da árvore. Informe que transporta ônibus para transporte. Quando possível, direto e elétrico, então árvore. Afirmativo, assim que cruzar 4 mil pés, é autorizado direto à posição elétrica. Perfeito, então posso 4 mil pés, direto e elétrico. Obrigado, 1867. Tango Vitor, Alfa Alfa, já visual com Feira de Santana? Vicente, não tem um tráfego ali reportado no setor, frequência livre para a coordenação, Vitor Alfa Alfa, bom voo. Beleza, no meio é negativo, mantenha a saída a mão. Autonomia, Vectrex autorizado, reporte de Vibrando no hotel. Vetoração esquerda 150, desça para 3.000 pés, ajuste altímetro no 0 no meia. Reporte localizador nessa proa. Confirmo, foi para o Xanene 315. Afirmo, esquerda, proa 150, desça para 3.000 pés, reporte localizador nesta proa, ajuste no 0 no meia, é 315. Ativo, esquerda 150 para 3.000 no 0, 15, reporte no localizador, Xanene 315. Xanene 141, desça para 2.000 pés, ajuste altímetro no 0, 1 no meia. Está autorizado o sinal LS, reporte no localizador estabilizado, Xanene 141. 5.016 autorizado, ILS, reportará estabilizado. Número 1 para pouso, 6141. E o Xené 6315, número 2. Vai seguir o Xené 6141. Salvador Azul 2788 para o táxi, está com 66 a bordo, 5 horas de autonomia, está no Maceió, ó. Salvador Azul 2788. Prossiga. 2788 para o táxi, está com 66 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Maceió. Autorizado Campo Espera via Índia, 2895, ajustado 1016, bom voo. Campo Espera no Zé, lá estou eu, azul 2788, obrigado. Salve Salvador, boa tarde, são 3193, formação Oscar para a cópia Galeão. 3193. Oscar confere, Galeão, da Lederum, me aguardando cópia. Está na subida da Lederum? Tá vindo. Ok, aguardando aqui. Meia 141, uniforme indicado. 2509, meia 141. É 315, reduza para 2109. Reduzindo. Ah, o Xanã 63, eu não sei. Salvador, gol no 255, formação 11. Tarde, gol no 255, acione identificação, desça via, chegada bomb para 4.000 pés, altímetro no 0 no meio. Minha bomb, o Xené 6141 sob vetoração, curva esquerda, proa 195. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no meia. Desça, o Xené 6141. Esquerda 195, 2.641, 141. Os mais próximos, pode ir na proa do externo e interceptado, descendo até 1.700, tem condições visuais. Já pro 195, aguardando 6141. É, até o 95. 132, 16, chama o centro Recife, frequência 12025, alcance 2545. 12545 é a secundária, a primária? 12685. 2685, obrigado. Voo, ONU 867, chame Recife, frequência ONU 288, ao término 260. É, centro Recife, 288, 260, ONU 867, obrigado. Controle de Salvador, muito boa tarde, está passando o ONU, está passando o ONU, está passando o ONU, está passando o ONU, quando direto Mário, espero uma mulher, está passando o ONU, está passando o ONU. Gente, Papa Tango Oscar, Juliette X-Way, acione identificação, mantém a proa de Mari descendo para o nível 050. Altímetro no 0 no meio. 0 no meio, a proa de Mari 050, Oscar 2788, decolou os 22, controlando 0,8, bom voo. 2788, boa. Controle do Salvador, boa, azul 2788, transfere. Tarde azul 2788, contato radar na decolagem, sube, mantém o nível 170, subindo via mar. Corrijo, via MOM. 170 via Momo Front, 2788. Chinem 1141, na esquerda, proa 1060 para interceptar o localizador. Reporte estabilizado, permanece 1060 no meio ajuste. 0-6, proa 1060, Chinem 1141. O Chinem é 3 no 5 para 2000 pés, nessa proa intercepta o localizador. 0 no meio ajuste, sou número 2 para pouso. Gente, 1016, 2000 nessa proa intercepta, reduziu para 1909, nossa, o Chinem 63 para 5. LF, turno 1895, 6145. 1895, o Chinem 6141. Salvador, Chinem 6141. 6141, utilizado pouso, pista na 0, vento 140 graus, meia dúzia nós. Livre pouso 10, confirma vento, percebeu? Poderia confirmar o vento? 1-30 graus, meia dúzia nós. Grato. Solo, Papa Romeu no Vitor Lima, término do rebote. Firme? Papa Romeu com Vitor Lima, término do rebote. Opa, ok, boa tarde. Boa tarde, obrigado aí. localizador, pista vista, Xanel 63, eu no 5. Xanel 63, eu no 5, autorizado sinal LS, agora torre 18.95. 1895, Xanel 63, eu no 5. Torre Salvador, boa tarde, Xanel 63, eu no 5, LS 90, 3 milhas para o marcador. É 315, bom dia, qual é a sua aproximação, aguardando pista livre? Bom dia, me escuta. 3193. Já teria a nossa autorização? Afirmo, Galeão, 360 autorizado, via ordem do plano. A pista 190, primeira curva direita, subida da Eulida Irume, 5063 no transponder, 208 controle. Autorizado, nível 360 para o Galeão, decolada pista 10, curva direita, da Eulida Irume, transponder 5063, controle 1208, já no Pier 1 para o Xbeck, para mesmo. Chame, 3193, sacado. Chamaria para o táxi, 3193. É 141 no solo 27, direita, solo 1, 2, 1, 9. 2, 9, obrigado. Solo Salvador, Xanel 61, no 41. 6141, ciente, táxi via Alfa Report da Juliette. Alfa Report, táxi. 0, Ventuno, 00 grau, 5 a nós. Livre Bolsa na 10, Xanel 63, 95. Salvador 2782 Azul, teria condições de curvar direita na proa de frote? O Azul 2782? Afirmativo, senhor. Afirmativo, mantém a saída, tem um traço à sua direita. 2 horas, 20 milhas com... Sudoeste passando 9.500 pés em descida para 4.000, um Boeing da Gol. Ah, sim, do tráfego Azul 2782. Quero ver a esquerda agora, né? 355, confirma? Proa 200, 10 milhas. 200 está autorizado de proa para desvio, reporte no término, ou no 255. Reportado, 255. O 255 ajustado no 096, desça para 2 mil pés após o desvio e vai voar duna para o ILS. 2000, pode descer duna. 16, 1255. Curvando agora na proa 247. Cliente, o senhor não tem condições de manter a proa 200? Eu tenho tráfego na saída móvel de Salvador. Tá, só está circulando aqui o CB, mais 30 segundos vai virar para dentro. Ok, sem problema não, ele passa 8.500 e 8.000, desça para 2.000 quando eu tiver condições duna. Então, condições duna 2.000, está girando já para duna. Positivo, o tráfego informado já foi superado, o ATR na saída Malma de Salvador, ele passou 90 agora. Salvador, boa tarde, Altran 3805, autorização de tráfego para Guarulhos, nível 340. Altran 3805, formação Oscar, Guarulhos, nível 340, autorizado via roda do plano, a pista 10, primeira curva direita, da Eulida Motiva, transponder 5075, 5075, controle 208. Já autorizado, nível 340 para Guarulhos, conforme o plano de voo, primeira aerovia Pedro Júlio Guerra, decolagem da 190, primeira curva direita, a saída da Eolida Montiva, o transponder 507 e o controle 208. Correto, sempre pronto, puxando o estacionamento, portão 5. Salve Salvador, Chané 63 no 5, zona próxima. 63 no 5, Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, para 62. Salve Salvador, passaria 2230, está ciente da informação nossa. Autorização 80 conquista. Passaria 2230, aguarde cópia, nós que confere, agora leva. Fecha. Salvador, 43193 para o táxi, POB de 170, 3 horas e 50, Campinas. A direita aqui é Índia, 1895 da Sul, 2016, vovô. 16, direita Índia, 1895, contra a marcha, tá? 3193. Tá livre, pode taxar. Salvador, boa tarde, está 3193, quanto espera a próxima? 3193, a linha e decola piscina 0, Ventuna 30 graus, 7 nós. A linha decola piscina 0, está 3193. 102, 5102, um transponder, controle 120.80. Afirmativo, está autorizado nível 180 para conquista, decola 10 com curva direita, arbora elefa, 5102 ao transponder, o controle 1208-2230. Via rota do plano de voo. Sente, via rota do plano de voo, 2230. Chame próprio direcionamento na posição 12. Amaral, 30. Confirmado para o Oxané 6315, é, posição 6. Afirmo. Estabilizado, localizado, atual. Foram 255 na final, cheque o trem, chame torre, 11895, câmbio. 295, boa. controle de Salvador, uma boa tarde. Stand 3193, decolado, passa 1500 metros. 3193 ao controle, contato radar, após 2000, gira à direita e voe Leda, suba sem restrição. Após 2000, direto Leda, muito obrigado, Stand 3193. Positivo, e após Leda, cumpra a saída recebida no solo. Após Leda, prossegue conforme autorizado, Stand 3193. Posca Juliette X-Ray, nossa 7, corrijo, 3.700 para 2.000, 1.7 bilhas para Duna. Autorizado a aproximação ILS, Juliette X-Ray. Autorizado ILS, o Orca Juliette X-Ray, reporta estabilizado. Orca Juliette X-Ray.